Aumenta o som e anda 140 por hora na minha nave nova. Tira seu sono, empilhando grana, quem não é da rua reprova. Ela é diferente, pai. Entra na minha mente e sai. Tem hora que ela quer demais. Dou tudo que ela pede, tudo que ela quer. Tô quieto com a cara fechada. Eu tô descendo a ladeira todo vapor, todo vapor. Ela se enxerga em mim porque eu sou sonhador. Sirene em mim, a necessidade de voar. Voei neguinho, eu fiquei mais leve do que o ar. Eu não quero tá envolvido, mas eu me dedico pra ser bem gostoso. Só pra deixar um sorriso, você me pedindo pra fazer de novo. Cê é bandida querendo que eu jogue meu creme no rosto. Como é que consegue ser linda no rosto e gostosa de cor? Ela consegue transformar o dia em madrugada. Ela tá sorrindo por fora, mas tá amargurada. Não precisa de namorado, nem de namorada. Mas diz que quer me encontrar, mas eu não paro em casa. Tô pleba agora, mas eu sou favela. Nem sei o que vou fazer com esse poder. Grana, novela. Meu bairro era tão violento, eu escutava direto o pó, pó, pó. Quando eu vim morar no DF, eu cheguei arrasado, ninguém perguntou. Agora meu carro parado, tá com 9 marchas, 250 mil. Por isso que eu tô a milhão com essas minas no carro, eu sou professor. Ela tá sorrindo por fora, mas por dentro tá querendo ir embora. Personalidade forte, combina com o quanto que ela é gostosa. Show, briga comigo, chora, diz que só quer me ver agora. Se for dentro da memória, se tu for mulher, quero ver falar isso na minha porta. Ela sabe bem quanto ela é foda, porque ela tá duvidando agora. O corpo aqui, a mente fora, ela anda se sentindo só. Mas ninguém nota, deve ser porque ela não demonstra. Betinho, porta minha Glock, acho que essa é a vida dela agora. É melhor nós deixar pra conversar depois que passa o efeito do uísque. Quantas vezes nós se contradiz, quando passa a onda a gente finge que tá tudo bem, como se não tivesse passado todo o limite. Eu falo coisa que nem pensa, ela fala coisa que não existe. Show, quanto começo feliz que não tiveram um final triste. Quantas vezes tu disse que não resiste, volta no fim. Volta pro e acaba na minha cama. Louis Vuitton no nego chique. Ela não sabe se ama, nunca sentiu isso com Vetinho.